fazer quando o céu se abrir? Pensa nisso. O que vai fazer, pra onde vai fugir? O inferno quer você, quer te engolir. Vem em Deus, Pai, pois o mal está por vir. O que vai fazer quando o céu se abrir? Pensa nisso. O que vai fazer, pra onde vai fugir? O inferno quer você, quer te engolir. Vem em Deus, Pai, pois o mal está por vir. O que vai fazer quando levar três tiros na barriga? O que vai fazer quando ver suas vísceras pra fora? O que vai fazer quando ver sua mãe indo embora? O que vai fazer quando também te negar esmola? O que vai fazer quando seu filho for morto na porta da escola? O que vai fazer pra aplacar sua revolta? O mundo de volta, como é que fica se encontrar com um assassino numa dessas voltas? Quando soarem as trombetas, o que fará se estiver com a vida torta? Experimente segurar a mão da sua amada, gelada, jaz morta. O que vai fazer quando a polícia derrubar sua porta? Qual será seu ato quando o vagabundo arrombar a janela do seu quarto? Se no sinal sequestrarem você no seu próprio carro, te jogarem no mato, amarrado e amordaçado, o mal está por vir, esteja preparado. Pensa nisso. O que vai fazer quando o céu se abrir? Pensa nisso. O que vai fazer, pra onde vai fugir? O inferno quer você, quer te engolir. Vem em Deus, Pai, pois o mal está por vir. O que vai fazer quando o céu se abrir? Pensa nisso. O que vai fazer, pra onde vai fugir? O inferno quer você, quer te engolir. Vem em Deus, Pai, pois o mal está por vir. Antes que o galo cante, quantas vezes teremos nós negado a Jesus? Queremos o conforto, mas não queremos carregar a cruz. No relance, em fração de segundos, a gente perde tudo que tinha ao alcance. O mal te ronda pra que você não descanse. Olhando o lance, pra não terminar soterrado nessa avalanche frenética que é a vida. Meia de Deus, eu não quero me tornar um suicida. Perdão, Deus, eu não queria ter me tornado um homicida. Eu não queria ter matado o sangue do filho daquele homem. Eu me arrependo de ter espalhado. Deus, me salve das trevas. Quantas vezes isso se repete na calada da noite, no fundo de celas, enquanto os parentes acendem velas? O mal continua aqui, consolidando o frenesi cotidiano. Até o céu se abrir, será que faltam quantos anos? Mas Jesus também está por vir e é por isso que oramos. Muita lágrima ainda vai rolar, muita bomba vai explodir. Está próximo o dia em que o mundo deixará de sorrir. O mal está por vir, mas estarei protegido. O espírito da luz estará sempre comigo. Isso é pros amigos e também pros inimigos. O inferno quer te engolir, por isso clame a Jesus Cristo. Pensa nisso. Pensa nisso. Pensa nisso. Pensa nisso. O que vai fazer quando o céu se abrir? Pensa nisso. O que vai fazer, pra onde vai fugir? O inferno quer você, quer te engolir. Vem em Deus, Pai, pois o mal está por vir. O que vai fazer quando o céu se abrir? Pensa nisso. O que vai fazer, pra onde vai fugir? O inferno quer você, quer te engolir. Vem em Deus, Pai, pois o mal está por vir. 1 São João, capítulo 5, verso 19. O mundo inteiro jaz no maligno. Sendo assim, vão tentar te esfaquear, tentarão te roubar, vão lhe trair. Ninguém queria que fosse assim, mas é. Ninguém quer ser enganado, mas as pessoas mentem. O mundo jaz no maligno, mas clame a Cristo.